irá prosseguir para o pátio 4 à sua esquerda, não irá interferir. 7, gol 1804. Para lançamento, já coordenado para isso. Autorizado o lançamento, reporte para a descida ao Escolta Bravo. Fechando a RMA200, para de acessar o localizador, curva direita para o 050, deixe-se mantenha 2 mil pés, informe estabilizado. Direita para o 050, deixe-se mantenha 2 mil pés, informe estabilizado, para a RMA200. Gente, 6237, mantém posição 1, Juliette. Controle, o Oscar Bravo, pronto para a descida. Oscar, Oscar Bravo, sente autorizado a descida para altitude de tráfego, reporte passando 4.500 pés. 4.500 pés, encontrará Oscar Bravo. Né, 337, autorizado em Graça Juliette, através da posição 08, segue a viatura, follow me. Autorizado, 6.335. Pelo nome, ó. Informe o Bravo CRT, informe livrando a CTR de Salvador. Bom dia, com o 094, ponto de terra, comando com 2. Bom dia, Oscar, Oscar Bravo, frequência livre para auto-coordenação. Curva à esquerda na saída Momo-Frutti via Upper Rumalove. Após Bangu, a Bucur prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, acionando transponder 5057. Autorizado em Fortaleza 410, decola 17, curva à esquerda, saída Momo-Frutti, descendo a Upper Rumalove, depois Bangu, a Bucur. Controle 208, transponder 5057, proteger o contrato para o mais. Só para mais, poderia comprar uma pessoa de bordo? Aguarde, por favor. Usado curva à esquerda na projeção e completar o final do procedimento. 1437. É, positivo, descer para 2 mil pés? Negativo, ainda mantenha 3 mil pés agora de descida. 3 mil pés agora. Bola 395, contato radar, sobre a via Daiane, nível de voo 360. Daiane, sobre a 360, bola 395, autoriza direto, Leda? Autorizado, Leda, bola 395. Bola, Leda, 395, obrigado. Bomba 37, tráfego que procede na aproximação, 11 horas, 9 milhas e meia, rumo nordeste. Um Airbus 320, mantendo 2 mil pés. 3704, estou autorizado o táxi até a Taxiua Hotel, reportando para cruzamento, pistona 028. Apenas fique atento à viatura na Taxiua Hotel, na lateral da Taxiua Hotel. O sapatão Guilherme, que é o meu Delta. Gente, Bravo Sierra Hotel, a frequência livre para auto-coordenação, reporte para o controle, a regressa. 090 graus, 159. 895, existe na 016. Gente, para a vontade, 2895, posso controlar. Meu país informe estabilizado. Batista, esquerda 140, desce, mantém 237. 137 completa a curva esquerda para o 130. Batista, esquerda 130. Trânsito 207, estabilizado no localizador. TNM 200, torre 1, 18, 95. 118, 95, TNM 200. 118, 95. Trânsito, bom dia, com o 094, coluna Momo, direção Frati. Bruno 094, contato radar, suba via Momo, nível de voo 370. 370, pode voar, Frati direto. Após 2 mil pés, autorizado por Edicogno. Cogno, ok, certo. Controle Salvador, papapá, Julieta Lima Mais. Feita, saída da El, Leda e Rumi, via Open 9857, Momo. Controle Salvador, opera 1208, está no transponder 5131. Autorizado Galeão, nível 360, decola piso no 0, com curva direita, serviço Adael, Leda e Hirumi. Volta para novembro 87, controle Salvador, opera 2018, e o transponder 5131, voo 1956. Voo na 556, para a gente bloco de feedback de ferramenta. Sim, sim. Inicialmente mantém a posição. O Fuca aéreo 2704. Bateira, posição 04. A Mike já pode cruzar 2 mil pés autorizado esquerda mesmo. Está cruzando no momento, 2 mil pés, curvando a esquerda, Momo, Juliette Mamai. Bruno, chegou. Altímetro 1-0, no meio autorizado, final e ele é F3, pista 1-0, informe estabilizado. Informação, aguarde autorização de pouso. Meu 4060, desça via para 2 mil pés, autorizado final e ele é sexo e pista no zero, informe estabilizado. 2 mil, camarada, não é? Chame-se chame sempre no CIF, no 3325, alterna 133, decimal 95. 3325, 3395, gol no 395. Sim, não chegou. 6200 no solo 38, direita, 121, decimal 1 no solo Salvador. Salvador, Salvador, azul 4207, Salvador 0, 4207, mantém a posição. Oceaneme 200, prossegue Alfa Juliette, posição 0841. Alfa Juliette, posição 0841. Informação, eu tenho um caramba da Força Aérea no Taxi Hotel aqui. Okay. Puma 37, copiou a torre. Copiou a torre Salvador? Puma 37 não copiou. Os autorizados, pistão a zero, vento 0, 90 graus, 15 nós. Ajuste de altímetro 0095. Para informação, eu tenho um caravan da Força Aérea na Taxiway Hotel. Puma 37 de Mipuso, ainda não está visual com a aeronave. Roma 094, chame Centro Recife no 2685, alterna 125, decimal 45. Chamo Recife no 2685, decimal 45, 094, patente. Autorizado, chame na papá para ingresso, foco só por mais. Papá, Juliette Lima, Mike, autorizado direto de China em rota. Muito obrigado. Informação direta para a cópia São Paulo. 37-45, estou autorizado com Ryanair 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Lisa Motiva, via Upzulu no zero, base Upzulu no meia e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle de salvo do Opera 1208, aciona 5135. Localizador. Salvador, bom dia, sou 4060, final de 6608, obrigado. Sou 4060, continue a aproximação, aguarde a utilização de curso. Pronto, aproximação, 4060. Alinhado e pronto, 04. Proféria 2704, decolagem autorizada, pista 10 a partir da interseção, vento 090 graus, 959. Veja decolagem 04. Mantenha a posição. Rumba 37, pode formar pista? Negativo, mantenha a posição, rumba 37. 60. Autorizado, pista 90, vento 090 graus, 959, ajuste de altímetro 9095. Meia e 15, tem de repouso, azul, 406. Proféria 2704, decolada aos 45. Aguarde transferência para o ponto 2. Boa noite, 2704. Autorizado, vai na praia de Leda. Leda, muito obrigado. Pra 90, Vitor, confirme sua velocidade indicada. Indicada 2602. Sim, tem condições de manter essa velocidade até as proximidades de Tatadura? Afirmativo. Sim, te grata. Azul 5048, confirme sua velocidade indicada. Gente, 280 inicia de São Paulo 250, informe que é o número 2 na aproximação. T704, chame o controle, frequência no 20.1. Controle 728, 2704, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Força Aérea 2704, decolado, perfil da Coral. Força Aérea 2704, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 1900. Após passar 2000 pés, voo direto Coral. Gente, após 2000, direto Coral para uma centena, 2704. Papa Juliette Lima Mike Recife, 1-2-6-8-5. 1-2-6-8-5, bom trabalho. 1-4-5-5, antena identificação, desanível de voo 070 via chegada a Mari. 1-4-5-5, antena identificação, desanível de voo 070 via chegada a Mari. tem o horário da OBC? Vista 3.000 pés, ajustado 10095. Mano Luna 3.000 pés, azul 5048, vista 4.000 pés, ajustado 10095. Uno 455, reautorizado descida a nível de voo 050. Negativo, senhor número 3 na aproximação. Vou dar a pista no lugar. Senhor, nível de voo 340, saída da Elzeta Módula. Decola pista no zero, primeira curva à direita. Acena 5130, controle 120 decimal 8. 340, autorizado Guarulhos, VZ10 até Taubaté, decola Natael, Leda Mote, transponder 5130, controle 1208, até 3890. Correta, pode plantar 3895. Guardará. Alô, Salvador, Guarulho 556, posição 2, solicita pushback e acionamento. É, pode estar aqui, Guarulho 556. Autorizado, 56. Chama 333, confirma a área do plano? Para o 3007. 37, perfeito, a DLA, confere? Para a saída é 1407. 1407, sente, tem um plano aqui do senhor, tá para 1254, vencido, o senhor fez DLA? Não, o plano que eu tenho é 1407. Gente, a Oxnem é 333, confere para Guarulhos? Ou corrigindo para Congonhas? É, gente, eu vou confirmar com a SARS o plano que eu tenho aqui vencido para as 12h54. Eu vou confirmar com essa e fica na escuta aguardando. Salvador, bom dia, Leonardo, vai abrir a sua identificação desse a nível de voo 060 via chegada Mari, número 4 na aproximação. 060 deve ser via na Mari, voo 960. Rio 4207, chame Centro Recife, 1933, decimal 25, caso negativo, 1933, decimal 95. Acho que é o whisky.com. Local, DCT, 1.000 pés, decolado 97, curva direita, corredor axé, acena 0133, torre 1 no 8, decimal 95, controle 120, decimal 8. Confirma, azul 45048. Afirmativo, DCT, 3.000 pés, ajustado 905. Azul 5048, confirmando, está livre das restrições e deixa da 3.000 pés. Decolagem autorizada, pista 97, vento 100 graus, 159. Decolagem autorizada, pista 97. Salvador, Guano 556, solicita autorização de táxi 180 a bordo, alterna com 23 horas de autonomia. Taxi autorizado, Gol 556, via Taxi Índia, à direita, ponto espera torre 1895, ajuste altímetro 1095. Direita, Índia, ponto espera torre 1895, ajuste 1095, Gol 556. 4745, olhando aqui pro solo após o planeta Gol livrar a cauda, inicia o reboque, o pushback e após táxi. Aeroplano 3745, o aeronave da retaguarda, autorizado, pushback também, vai fazer um pessoal de solo. Aeroplano 3745. 5-3, chama o controle de frequência 120 desse momento. 108, obrigado. Controle de Salvador, Papa Tango, Fox, Mike, transfere, passando 1000 pés na saída, Momo. Papa Tango, Fox, Papa Mike, contato Ronaldo Decolagem, sobre manter o nível de voo 410, via saída, Momo. Sobe para o 410, sai da mão, faça uma cabeça. Azul 5048, deixa 2000 pés, autorizado o final do procedimento. Ele é que foi da pista 10, fecha no curso de localizador. Papa Mike, autorizado o voo direto código. Direto código, Fox Papa Mike. 1455, desça 3000 pés, ajustado no 095. 3000, 1500, 1455. 1962, desça para 4000 pés, ajuste no 0105. 1504, via 9000. Atarra no ICR 98, completinado para o procedimento de LS Exoí, chame torre 1, 98, decimal 95. ICR 98, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Autorizado, decolagem autorizada, pista 10, versão 00 graus, 95 nós, ajuste altímetro 1095. Autorizado, pode vento 100 graus, 95 nós. November Vito, pouso autorizado a pista 90, vento 100 graus, 159, ajuste ótimo, 1095. Gente, autorizado pouso, pista 10, November Vito. Dono 556, decolado ao 57, chame o controle, 1098. Gente, 208, 556, valeu. Oferecido. Apesulo no zero, por base, apesulo no meia, pósmo, DCT Confins, DCT Chomode, apesulo 30 em Tite, é a rota, nível 360, saída da El Leda Motiva, decola puxando a zero, primeira curva direita. Aciona 5047, o controle no 20.8. Azul 5048, completo final do procedimento, agora é com a torre 1 no 8 decimal 95. 1455210 autorizado, autorizado final também. O procedimento ILS que foi da pista 10, reposto no curso localizador. Autorizado o procedimento 1455 da Gol. Gol 1962, reautorizado a descida 3.000 pés. 3.000, é novembro Vitor, vou solo 59, prioridade para a direita, chame o solo 121 décimo 1. Terra novembro Vitor, confirma o pátio. Pátio via alta, porta entre Juliette, terra novembro Vitor. Contacto, sou 3745, informa 175 a bordo, alterna o galeão, autonomia de 3 horas e 46. 3745, táxi via Índia, ponto de viagem hoje no 8395, ajuste ao time pela 095. Prezado táxi via Índia, ponto 010, 1895, 1095, ciência da 3745. Batendo o foco Papai Mike, insiste agora em 1-2-6-8-5. 1-2-6-8-5, passou Mike, obrigado, seria ter um bom dia. Já novembro evito ingresso à parte principal, contorno os portões. Fique atento no, ao sinalizador, próximo ao portão 09, reporte da Lima. Salvador, bom dia, tá 3745, 3745, Adoro, 1455, tá bom. 1455, complete o sinal do procedimento, chame turno 1-8, decimal 95. 295, obrigado, até daqui a pouco. 1962, deixa 2.000 pés, autorizado o final do procedimento, ele é o professor da pista 10, reposta no curso do localizador. Sozinho, uma matará mais feio, 962. Gente, Papai Romeu, Bravo, Foxtrot, Mike, confirme o pátio que se encontra na pista aqui da Gol. 2-1, décima 1, Papai. Firmo, 2-1, décima 1. 2-1, na direita, ao lado do 5-0-4. Gente, o Bravo, Foxtrot, Mike, São Paulo, Congonhas, Viata do Plano, Pesuru no 0, Pobávia, Pesuru no 6, Pélgimo, DCT Confins, DCT Chomod, Pesuru 3-0, Entite, nível 400, Série da El, Leda, Motiva, decola pistão 97, primeira curva direita. Aciona 5-1-4-1, controle no 20-8. correto, confirma o POB. Copiado, 05 a bordo, para acionamento, 4-1 no 8-95, ajuste ao altímetro no 0 no 5. A novembro, Vito, continue táxi em via mais na Quebec, mantém a posição, chame torre 1895 para cruzamento da pista. Fala, Azul 5048, Azul 5048, táxi via Alfa, reporte, acho que é Juliette. Alfa, essa Juliette vai chamar, você vai gostar. Eu vou no 962. 1962, complexo MTU 198-95. Ok, bom dia. Dois Suíça, decolagem autorizada, pista 97, vento 090 graus, 179. Corre, bom dia, eu vou no 962, 910. 962, continua a guarda de pouso. Ok. Sim, Azul, ingresso Juliette, portão 09. Fica atento ao sinalizador. Vai ingressar na Juliette, portão 09, Azul 04. Lima, Kilo X-Ray, formação Kilo, confirma o pátio e a pista. Azul 2742, a sua identificação está em contato radar 77 milha setor nordeste de Salvador, veio com problema de bonfe e reposta no área de descida. Obrigado, é bonfe. Afirmativo. Torre na frequência 1.8.95 e controle 1.20.8. Correto, confirma para ver Lima, Kilo X-Ray. Linha 2, aparecionamento, torre 1895, 1015 no altímetro. Salvador 1455, livrou. Gol no 455, consegue na Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette para 02, 1455. Para o curso de acionamento, para 3895, 97. Nós vamos manter o setor norte da ilha, somos sobrevão, vai interferir. Tente a participação do farol da barra. Bacarado, Parada Barra, Nova Vera Sul. Levado, reporte para o TAC 3295. Por favor, contato, atenção, identificação, corrigindo. Desça até nível de voo 050 na proa do TAP para a chegada mar. Solo 01, decimal 9, o Cola 9 metros. 3-4, chame na base para ingresso. 6213, Galeão, via rota do plano, até novembro 857. Fuji Voo 360. Saída da El, Lida e Rumi. Decola pista no zero, primeira curva direita. Adiciona 5-1. 5-1, controle no 2-0, decimal 8. Pesado Galeão, Upper November 857, nível 360. Decola Dama 0 com curva direita. Da El, Lida e Rumi. 5-1, 5-1, transpone 2-0, decimal 8. Controle, Oxiné 62, 1-3. Correto, eu posso contra o Oxiné 62, 1-3. Repara para o atleta. Solo 633, está pronto, 1-0. Pesado, alinhar e decolar, pista 97, 100 graus, 1-4. Pode alinhar e decolar. 962. Boa 962, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, boa 962. No 5021, formação Kilo, autorizado Guarulhos, Alpezul 1-0, Postal Baté, Nildivo 360, saída da El, Lida, Motiva, decola pista 1-0, primeira curva direita, aciona 5176, controle no 20, decimal 8. Táxi via Pátio, Índia, ponto de espera torre 18.95, ajuste altímetro 1015. Controle, Salvador, bom dia, tá 3745, decolado no PC da Dael, Leda cruza, 1900. 3745, contato radar na decolagem, se mantém nível de voo 360, passando 2000 pés agora, voo direto Leda. Após 2000, Leda, atenção, 360 sem restrições, voltar 3745. Estou em Salvador, o Papa Tango, Lima, Kilo, S2E, decolado da 17. Tango Lima, Kilo, S2E, mantém sobre a área de voo visual, o nome do pés, cor do Acela, do código 0135. 0135, Lima, Kilo, S2E. Lima, Kilo, S2E, está... Sente que há paraquedismo no momento em Vera Cruz? Ciente. Kilo X-Ray está ciente e deseja fazer um sobrevoo no Muro de São Paulo, se nos autorizaria para o direto, vamos? Sim, somente sobrevoo? Afirmativo, vamos voar, sobrevoar em torno de uma hora e meia, entre Morro e Boipeba, ok? Gente, seu código correto é 0135. 0135. 01335. Ok, acionado 0135. Continue autorizado e foi direto para o morro a 2500 pés, por favor. Somente ainda 1000 pés, direto morro de São Paulo, vou dar na ascensão, Lima Kilo X-Ray. Ok, meu pai, direto morro, muito grato. Oscar, Oscar Bravo, para informação, uma aeronave prosseguindo para sobrevoo em Vera Cruz, inicialmente o mesmo informou que vai ficar no setor norte. Oscar Bravo, seguinte. Está vendo Oscar Whisky? Certo, está a semana feita essa linha para a coordenação da aeronave em Vera Cruz, o mesmo é Oscar Oscar Bravo. Paciente, vai transferir agora para a Santa Catarina para coordenar com o meu Oscar Bravo, para manter o setor norte da ilha, a 1.500 pés. O Oscar Oscar Bravo, mesmo que prossegue para o setor norte, é o novembro do Oscar Whisky, o senhor possui o segundo VHS a bordo? Negativo. Gente, se você que chama na frequência ali, para correlação com o mesmo, após o regresso na frequência do controle, quando para lançamento? Nossa, bravo, 2704, serviço Rolar terminado, 1 minuto para Coral. Chame agora controle Léus na frequência 120, decima 1. Autorizado alinhar em 1.6.1. Alinha até 1.0, tá 3.2.5. Soares, após quanto com 8.4? Camará pronto, voo 8.4, grato. Bravo, Serra Serra, prossiga. Tente reposto para ingresso em Pelagos, o Bravo, Serra Serra. Oceaner 6356, desça 3 mil pés na proa de Duna, ajustada no 095. Tango Lima Kilex Ray inicialmente autorizado de subida para 2 mil pés. 2 mil pés, muito obrigado. Colô, nosso escuta. Papa Romeu, Bravo, Fox, Mike, contato a decolagem, sobre mantém a nível de voo 400 via saída da EL. 00 via da EL, Bravo, Fox, Mike. Via Pátio, Índia, ponto de espera 2118, decimal 95, ajuste ao cinto na 095. Via Pátio, Índia, ponto de espera 1864-05 para pushback de estacionamento. Cidade 1864. Aguardando. São Filos, sobe 5, descida. Alvo 2742, desça 4 mil pés, ajustado 905. 4015, autorizaria pro de Duna ou Pelo para 2742. Controle, frequência 120, próximo 8. 1208, está 3895. Salvador, boa tarde, TAM 3895, decolou Passambi, 100 na Dael. TAM 3895, contato na decolagem, submantém nível de voo 340 via saída da Dael. 340 via Dael, 3895, quando possível, Dael está presente. Mantém o perfil de saída, TAM 3895, devido ao ultra-9 no mesmo perfil de saída, aguardando a proa de lida. Ah, ok. Então mantém o perfil 3895. TAM 3745, Recife em 133, decimal 25. 133, decimal 25, para o TAM 3745, bom dia. Controle, o Bravo Foxtrot Mike solicita proa de Motiva. Bravo Fox Mike, mantém a proa de lida. 7. Controle, Salvador, o compartilho do Oxfam, cabelo pronto para o lançamento, coordenado na lida. As costas Bravo 6, reposto para a descida. Será para a descida, Oscar Bravo. TAM 3895, autorizado, valida. Leda, 3895, obrigado. Canal 6356, traçando na sua posição agora de 305 milhas, 2 mil pés, do tipo Alfa Alfa 34. Papa Tango Lima, Kilux Ray, próximo nessa posição de 3 horas, 4 milhas, Um bicho da 3 mil pés, o tipo é um R2-218. Essa é a 635 mil, a gráfica já esperada, deixa 2 mil pés, autorizado o final do procedimento. Ele é que foi pista 10, aposto no curso localizador. Parabéns, 2 ADN, reportado na 63. Dê naquilo que foi, suba e mantenha 2510. Parabéns, dê naquilo que foi, tem condições de informar o seu estimado de pouso em Veracruz? Gente, Oscar Bravo, livre descida, reporte passando 3 mil pés, já tem um programa madrugamente informado, agora no setor norte da ilha de Veracruz. Bravo, Fox Mike, chama em Recife em 1933, decimal 25, solicite a proa de moto, velho. 3325, obrigado, pode ir. A 515 copiado, mantenha sobre a área de voo visual, serviço radar terminado agora 2 milhas, setor sudoeste de Salvador, autorizado de Manaus, pensar livre para a coordenação do seu voo. Controle Bravo CRCA, em direção a Interlagos. Bravo CRCA, reporte visual com a Ceada. Reportão, Bravo CRCA. Bravo CRCA, só confirmando, seu pouso em Salvador. Ah, você bateu, tá? Gente. Passando o Oscar Bravo, se você será terminado, chame na frequência livre para a coordenação do seu pouso. Bravo, até breve. Decolado aos 21, controle Salvador, 90, 0, 0. 2080, 6333. Alô, Geral 9981, Guarulhos. Via nota do Pão, 910, Taubaté. E o de voo 360. Saída da El, Leda, Motiva. Decolado, puxa no 0, primeira curva direita. Aciona 5173, controle 120, decimal 8. 30 Guarulhos, 1360, peso 110, já estava até. Decolada 10, por direita, da El, Leda, Mótima. Transporte 5173 e o controle 208, 0981. 40, pode considerar 9981. É. Desvio, azul 2742, após desvio, vou pelo. Precisa para o céu, os dois saem no fundo. Controle Salvador, Bravo CRCA, já avisou com o campo e com a casa. Bravo CRCA, torre 1 no número decimal 95. 1895, grato, CRCA. 6356, chame torre 1 no número decimal 95. Torre 1 no decimal 95, chame 6356. Siga. O Bravo CRCA está encarado, já avisou com o campo. A intenção, se autorizado, seria passo 3 apenas para desembarque, caso contrário, passo 4. O senhor vai desembarcar no passo 3 e após vai retornar para o passo 4, é isso? A intenção é desembarcar no passo 3, depois decolar e ir para a Sierra Índia com Índia, senhor. Você deu notificação para a Sierra Índia com Índia? Afirmativo, para as 14h30. Tu espera torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-5. 1-0-1-5, ajuste via Índia, não posso estar na torre 2-9-5, com 1-8-3-4, bom dia. Chamar próximo, no seu retornante, próxima pista, o Bravo CRCA. Chile 6356, na escuta 2. Afirmativo, dá uma visual, passando em cima, embaixo da mala, Chile 6356. Isso. Autorizado, pista 90, vento 120 graus, 159. Repouso, acelera. 6,5. Para informação, helicóptero assistido não irá interferir, ok? Vai manter o setor norte. Ciente, acelera, 6,3. E o braço CSR, manter o setor norte, aguardando para prosseguir a tua parte 3. Afirmativa, manter a cabeça da aeronave na final, o braço CSR. Isso não é do controle. A 2742 teve inicialmente até 2500 pés, informa que é uma aeronave na sua posição de uma hora, agora afastada em 6 milhas, do tipo Papa 28 Alfa, mesmo estava em contato com o controle, mas no momento não está mais. Para a separação com o mesmo, desce inicialmente 2500 pés, aguardando sua descida. 2500 é a base descida, qual foi na matrícula da aeronave? É Papa Romeu November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, na escuta da Azul 2742? November Oscar Whisky, na escuta? Sim, obrigado, senhor. Tem telas, mas não consigo. Sim, obrigado. Boa noite, 64, estou indo a linha e montei para o senhor. Ah, nem mandei uma zero, boa noite, 64. Bravo CRCR, autorizado o cruzamento do campo até o Pasto 3. Autorizado, bravo CRCR. Eu vou deixar os 4-2 agora, está sendo esperado, deixa 2 mil pés, está livre, reposta no localizador. 2000, reposta livre no localizador, 2742. Tem o tráfego de casa presente também agora. Gente. É 6356, no solo 2000, direita no 2000, no momento. É, direita no 2000, no chama no solo controlado o pátio 3, fique atento à movimentação do pátio 3, do vento do 090 graus, 5 minutos. Tá, atento à movimentação do pátio 3, e já está no solo controlado, pátio 3, o braço CRCA. Zero, solo 27, o braço CRCA. Reportar essa Juliette, 6356. Boa noite, 64, decolagem autorizada, pista 90, vento 090 graus, 179. Livre, decolagem down 0, gol 1864. Passagem 7231 com... Portão 161 agora, linha de 4 horas, alternada agora. 161. Taxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste ao Jimmy 0095, chama 6203. Pátio via ponto de espera, 1895, chama 6203. Uma milha para o estar, autorizado, ele é sexo da 1-0. Azul 2742, ponto autorizado, pista 90, vento 090 graus, 179. Pouso na 1-0-2742.